FM chegou agora. Agora. Agora. Agora. DJ Manuel Mix. Só solta o som, DJ. Deixa aqui no chão, no frio da solidão. Manuel Mix, tocando o que há de melhor só pra você. Banda 007. Minha boca, tua boca se procuram a cada segundo, mas parece tão escuro, não encontro você. Te procuro, faço o mesmo, chego até entrar em desespero. Amor, faz o mais pra mim, pro meu corpo.

Que me viu partindo,

chegando até o seu coração. Dani DJ Manuel Mixê, pra cima! Me deixe só, vai viver a sua vida. Eu não quero despedida, pra não ter que te tocar. Me deixe só, é melhor sair agora. Não insista, vá embora, eu não quero te beijar. Fique sabendo que eu, sem ter você, vou chorar. Mas dividir seu amor, eu não posso aceitar. É grande a minha paixão, maior a desilusão. Você traiu a si mesmo e o meu coração. Dói demais deixar de ter você, renunciar você, porque não foi só minha. Quero te esquecer, me deixe em paz, não me procure mais, melhor ficar sozinho. Pra não ter que te tocar. Me deixe só, é melhor sair agora. Não insista, vá embora, eu não quero te beijar. Fique sabendo que eu, sem ter você, vou chorar. Mas divide seu amor, posso aceitar. É grande a minha paixão, maior a desilusão. Você traiu a si mesmo e ao meu coração. Dói demais deixar de ter você, renunciar você, porque não foi só minha. Esquecer, me deixe em paz, não me procure mais, melhor ficar sozinho. Dói demais deixar de ter você, renuncia a você, porque não foi só minha. Quero te esquecer, me deixe. Você como eu sei lembrar, tirando sua roupa, dizendo sempre vou te amar. É DJ Manuel Mixi. Em meus pensamentos, momentos que já terminou, pensei que era amor, mas apenas a gente ficou. Nós dois olhando pro mar, com a brisa leve a acariciar. Momentos que eu vou eternizar, mas não está aqui. Paixão de verão não é amor, foi bom demais, agora acabou. Eu fiquei sem você. Paixão de verão não é amor, foi bom demais, agora acabou. Eu fiquei sem você. Nós dois olhando pro mar, com a brisa leve a acariciar. Momentos que eu vou eternizar, mas não está. Esse sim, faz a sua festa. Faz a sua festa. Festa. Tudo de mim, me moldei no teu ser. Queria ser tua mulher. Sempre te cuidei, nunca fui infiel. Te amei como nunca amei ninguém. I wanna know, just let me know. How could you let me walk away? I wanna know, I gotta know. Cheio, coração vazio. Tô me tornando cara solitário.